como as águas do mar. Que é tapete de serpente que dão pra nós pisar. Andai com passo firme que é pra não bambear. Quem eles pensam que são pra te apontar? Não sabem da tua luta, não entende seu linguajar. Que haja flor no seu caminho e no meu caminhar. Que a felicidade possa estar num olhar. Bota o dedo pro alto e deixa os pés na raiz. No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar bote de ouro no fim do arco-íris. Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre. Pra ela não desandar. Lembrar que é valente como as águas do mar. Que é tapete de serpente que dão pra nós pisar. Andai com passo firme que é pra não bambear. Quem eles pensam que são pra te apontar? Não sabem da tua luta, não entende seu linguajar. Que haja flor no seu caminho e no meu caminhar. Que a felicidade possa estar num olhar. Deixa os pés na raiz. No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz? Encontrar bote de ouro no fim do arco-íris. Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre.